está me deixando louco, está me matando aos poucos. Com esse jeito indiferente, cê mata a gente. Meu coração despedaçado, não tem cola que te cola. Só você junta os pedaços, mas foi embora. Depois que perdi você, minha vida vale nada, eu não sou ninguém. Estou feito uma planta que precisa ser regada pra sobreviver. Está me deixando louco, está me matando aos poucos. Com esse jeito indiferente, cê mata a gente. Meu coração despedaçado, não tem cola que te cola. Só você junta os pedaços, mas foi embora. Depois que perdi você, minha vida vale nada, eu não sou ninguém. Estou feito uma planta que precisa ser regada pra sobreviver. Depois que perdi você, minha vida vale nada, eu não sou ninguém. Precisa ser regada pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver, pra sobreviver.